Corno 607, inibição para aproximação final, segue Boeing 738 com 130 de grau. Já está reduzindo, 607, obrigado. Luna 607, chame a torre 1-1-8-9-5. Luna 3153, chega da Bonf, desça para 4000 pés, ajuste 1-0-1-0. Arça 6570, desce para 2000 pés. Ajuste 1-0-1-0. Colono 715, solo 47, direita no 2-1-1-9. Direita 2-1-9, no 715, obrigado. Livrou na última. 1-7-5, táxi aprovado via Alfa e Juliette, portão 1-1. Alfa e Juliette 1-1, obrigado, gol 1-7-5. Alô, Salvador, bom dia, tá 3171. 3171, escute a informação Golf e aguarde o corpo para Guarulhos, nível de voo 320 tem aprovado, provável Delta da vídeo, senhor. Ok, vamos escutar a Golf, estamos na sua escuta, obrigado. Autorizado LS, aposto estabilizado, o ABSA 6570. Solo 51, direita no 219. 219, obrigado. Bom dia, Gondomé 07, autorizado Alfa e Juliette, portão 05. Alfa, Juliette, 07. Fran 3171, pronto, cópia. 3171, escuta, desculpa, estamos escutando a Tis Golf, estamos ciente. Ciente, por gentileza, confirme, pronto para cópia, senhor? Pronto para cópia. Fran 3171, autorizado para Sierra Bravo, Golf Romeo, via Agro Zulu 16 até Bravo Deus Zulu, após direto posição Trigue. Após autorizado conforme rota apresentada no plano de voo, nível de voo 320. Pista em uso no zero, primeira curva à direita, subida da El, Leda, Bridge, controle 119 decimal 8, transponder 5151, TAN 3171. Autorizado 320, de acordo com a rota, Brasil 16 até BHZ, depois Trive, depois rota do plano. Da El, Leda, Bridge, 098, 5151. 5151, cotejamento correto, TAN 3171, portão 612, chame quando pronto para o pushback acionamento. Chamará, 3171. Geral 9970, chegada a mar e desça para nível 050. Geral 1897, vice redução 1809, autorizado ILS, reporte estabilizado. Reduzindo 1897. Salvador, da 3153. Prossiga. Cidade voar direto do Duna para 2000. Mantenha a chegada número 3 na aproximação, autorizada descida para 2000 pés, na 3153. E mantenha a chegada e autorizado 2000. Tem a decisão de usar 3153. Apsa 6570, chame torre 18.95. Livre pouso Nascimento 170, copiou a torre? Muito baixa transmissão, copiou a torre, o Alisson? Afirmo, Alisson, copiou a torre. Sim. Echo, Zulu November, prossiga. 05, Porto Civil Ciente, confirme parte, se encontra pista de onde é a declaração. Ciente, parte 5, pista 1 no 7, o senhor está pronto para cópia? 1897, chame torre 1895. Restrito a 1000 pés no corredor Axé até o farol da Barra ou até a liberação do controle em 119.8, transponder 5150 Eco Zulu November. Copiado 04 a bordo, para acionamento táxi e decolagem no pátio 5, é Zulu November. Chame agora o torre 118.95, senhor. Rebeca, acionamento no 06. Sim, chama o solo 1219. 219. 71, pushback, acionamento no 06. Buenas, 3171, pushback, acionamento aprovado por Domingo 2, chame táxi. Sim, push, acionamento 3171. Salvador, bom dia, essa cargo 6570, Livrão, Matheus. Contagem 6570, autorizado Alfa e Kilo até o pátio 3. Atento ao sinal daquele pátio, 6570. Alfa e Kilo, pátio 3, atento o 6570. Zulu November autorizado, ingresso no 7, chama a Lali pronto. 07-0801, libera direita, número 09. 09, bom dia. 1897, quebrando, bom dia. 1897, autorizado Alfa e Juliette. Coesão, Alfa, chame para ingresso, terceiro Juliette. Alfa, chame para ingresso, terceiro Juliette. Oi, Salvador, bom dia, tá 32190. Para o táxi, tá 3297, nós temos 227 a bordo, 350 de autonomia, Galeão. 3171, o táxi aprovado via Pátio Índia, até o ponto de espera pistola 0, ajuste no 0 ou no 0. No ponto de espera, chame torre frequência 118 decimal. 95, 3171, tem um bom voo. Sente via Pátio Índia, no ponto de espera, 10218, 95. Obrigado, tenha um bom dia. Bom dia, senhor. Voo 1897, dera passagem ao TAN, está iniciando agora o ponto de espera, pois ingressa Juliette, portão 02, voo 1897. Pode usar a passagem de Juliette, 02, 1897. Salve, Salvador, bom dia, TAN 3890. 3890, Recife, aguarde cópia, informação em curso e hotel, senhor. Aguarda. Recuso 1 novembro, decolagem autorizado no 7. Vento 030 graus 049. No 530, 5 direita, no 219. Ok, 219, direita, tá atrasando 530. Paulo, bom dia, tá atrasando 53, liberando via Eco. Copiado, tá 3153, táxi via Alfa, chama ingresso na Juliette. Via Alfa, vai reportar da Juliette, tá 3153. Tá, 3890, pronto, cópia. Vem pro 5. Eu foco. Foxtrot via Upper Whiskey 58, nível de voo 330. Decolando da pistão 0, primeira curva à esquerda, subida Puka, transição Caju, controle 1 no 9 decimal 8, aciona 5167 até 3890. Gente, autorizado o Recife, nível 330, via Upper Whiskey 58, saída Puka, Caju, foi decolagem curva esquerda, controle 198, transponda 5167. Correto, tem 3890, portão 9, chame pronto para o pushback acionamento. Vento 030 graus 049, tá 371. Parada ali, ele fala 3, continua. Oi, Salvador, bom dia, Sideral 9970. Sideral 9970, bom dia. Continua a aproximação, informarei pista livre, aeronave da TAM ingressando para decolagem. Prosseguindo e aguardando, Sideral 9970. Salvador, 4201, na informação em curso hotel para Campinas, eu tenho 340 aprovado, ponto 4. Pronto. Tá 3153, por gentileza, modifique seu portão, agora 612, autorizado ingresso via Juliette, portão 612. Ok, livre para o 612, tá 3153. Azul 41, coisão, 4201, autorizado para Sierra Bravo, Kilo Papá, via Apre, Zulu no meio, até Bravo até o Zulu, após direto posição Trive, após autorizado conforme roda apresentada no plano de voo, nível de voo 340, decola da pista 10, primeira curva a correção, primeira curva à direita, pista no 0, primeira curva à direita, subida Dael, Leda, Bridge, controle 119 decimal 8, Transponder 5170, azul 4201. Autorizado Campinas, Zulu 16, até BHZ, bora. Trive e Viola. 340 é o nível, decola da 10, curva direita, chega da El, Leda Cruz. Controle Viola 98, transponder 5170. 5170, que é o atendimento correto, azul 4201. No portão 01, no chame pronto para o pushback, se não é. 2-0, saída dela. Pode direto da El, cruzar 2.000 pés, 3171. Vou cruzar 2.000, está autorizado, direto Leda. Direto Leda, obrigado. Sete zero, solo 010 direito no 219. 219, olha lá. solo Salvador, bom dia, Sideral 9970. Bom dia, Sideral 9970, táxi aprovado via Alfa e Kilo até o pátio 3, senhor. Atenta ao sinalizador naquele pátio, 9970. Alfa e Kilo, atento ao sinalizador, Sideral. Informação hotel correta. Com fins, eu tenho o 340 aprovado. Pronto, cópia, senhor. Azul 4040, autorizado para Sierra Brava, Charlie Foxtrot, via Apple Zulu 16, nível de voo 340. Decola da pista no zero, primeira curva à direita, subida da El Leda Bridge, controle 119.8, aciona 5160, azul 4040. 340 para Confins, na frente do Mundo Meia, para falar pista na zero, curva direita, da El Leda Bridge. 5160, transponder controle 19.8, 4040. Protegimento correto, azul 4040, no portão 3, chame para o futuro, puxa, pega acionamento. Gente, 4040. Salvador, uma pontinha 804 Gol, temos a informação até o Campos 110, apresentação de tráfego, Galeão, Rio de Janeiro. Bom dia, Gol 804, até o correto, 360 já tem aprovado, Galeão, pronto, cópia? Pronto, 804. Gol 804, autorizado para Sierra Bravo Golf Lima, via Brasil 10 até SMAP, após direto posição Lufto, após direto Barbacena, após direto nível de voo 360. Decola da pista no zero, primeira curva à direita, subida da El Leda Bridge, controle 119.8, torre 118.95, transponder 5172, Gol 8804. Autorizado para o Galeão 360, aperizolou no zero, esmata, faz recebê-lo, você pode dar bacana de CT. Decola a primeira à direita da El Leda, após Bridge. Controle 198, transponder 5172, protegimento 1804. 5172, protegimento correto no 804, portão 10, chame pronto para o pushback acionamento. Chamaré, muito obrigado. Volta 3890, pushback acionamento 19. Portão 9 aprovado, pushback acionamento, chame táxi, está 3890. Autorizado, 3890. Salve, Salvador, bom dia, Chanel 6211, qual é a autorização, Galeão? 6211, bom dia, Galeão, eu tenho 360 aprovado, pronto, cópia? Pronto, cópia. Oxenia 6211, autorizado para Sierra Bravo Golf Lima, via Brasilu 10 Desmap, após direto posição Lufto, após direto Barbacena, após direto nível de voo 360, decola da pista no zero, primeira curva à direita, subida da El Leda Bridge, controle 119.8, transponder 5173, Oxenia 6211. Autorizado Galeão, nível 360, via Brasilu 10 Desmap, Lufto. Barbacena, faz conforme, decolador no zero, primeira curva direita, da Eulia da Bride, 198, controle, 5173, transponder, da Chanel 6219. 5173, protegimento correto, Chanel 6219, portão 7, chame pronto para o pushback, acionamento. Chamada pronta. 131-71, chame Recife, 13325. 3325, bom dia. Bom dia. A bordo para correção, voo local com toque remetido em Valência, é isso? Copiado Bravo, Kilo Whisky, pronto, cópia. Bravo, Kilo Whisky, autorizado voo local, 1000 pés direto com sobrevoo em Valência. Decola a pista 17, primeira curva à direita, corredor Axé, controle Salvador Opera em 1.9.8. Torre 118.95, aciona o zero, correção, o padrão Bravo Kilo Whisky. Somente controle 119.80, senhor. Para acionamento táxi e decolagem no, na base, chame solo, posição, chame 3.18.95. Ataque da 3.890 com 172 a bordo, altera Natal, 2:15. Uno 72-1215 copiado, tanto 3890, táxi aprovado via pátio em Índia, ponto de espera pista no zero, ajuste no zero no zero. No ponto de espera chame torre 118-95-3890, tem um bom voo. Ele tá com pátio em Índia, ponto de espera no zero, tá 3890, obrigado, bom dia. Solo Salvador, muito bom dia, tripe 5594, informação hotel, solicitar a Caju, se possível, 130, saída Conde. Copiado, 130 para Conde, irei solicitar o controle, informação até o correto, aguarde qualquer chance. Gente, na escuta e grato, 5594. Tá livre, chama táxi. Pronto para cópia? Prossiga. Recife 5514 autorizado para Sierra Bravo Alfa Romeo, Golf 677, nível de voo 130. Decola pista no zero, primeira curva à esquerda, subida Conde, controle 1.9.8, transponder 0260, trip 5514. Autorizado para Aracaju, 130 via Golf 677. Decola da 10, curva esquerda, na Conde, chamando 1980 e aciona 0260, trip 5594. Correto, trip 5594, no parte 3, chame pronto para o pushback, acionamento, senhor. Ciente, 5594. Azul 4040, pushback, acionamento, 13. Copiado, no portão 3, observe, correção, coordena com a equipe de solo, senhor, está passando um TAN a cauda, em aproximadamente mais 10 segundos, após a passagem do mesmo, tem livre pushback, acionamento, chame táxi, azul 4040. Gente, após o TAN, pushback, acionamento, 4040. Olá, Gol 607, informação hotel Guarulhos. Gol 607, informação hotel correta, Guarulhos, eu tenho 360 aprovado, pronto, cópia. Pronto. Gol 607. 7, autorizado para Sierra Bravo, Golfo Romeo, via para Zulu 16, até Bravo, até o Zulu, após direto posição Trivi, após autorizado conforme rota apresentada no plano de voo, decola da pista 10, primeira curva à direita, subida da El Leda Bridge, nível de voo 360, controle 19.8, aciona 5404, Gol 1607. 360 aprovado, Guarulhos, até Zulu 16, Belo Horizonte, após direto Trivi, rota conforme o plano, decola da 10 com curva direita, da El Leda Bridge, 19.8 ao controle, 5404 transponder, Gol 607. 5404, cotejamento correto, Gol 607. Porto, portão 5, chama então para o pushback, acionamento. Parei. Bloqueado no 995, confirme a hora do plano, senhor. Eu ainda não tenho o seu plano na minha tela. Eu vou procurar. Confirme, é um plano repetitivo? Piada sem problema no 642. Eu tenho aqui Recife 390. Já aprovada a informação até. O senhor está pronto para cópia? Vou no 645. Autorizado para Sierra Bravo Romeo Foxtrot. Via para o Whisky 58. Nível de voo 390. Pista usa no zero, primeira curva à esquerda, subida Puca, transição Caju, controle Salvador Opera em 1.9.8, aciona 5402, Gol 1.642. Cotejamento correto, Gol 1.642, portão 8, chame pronto para o pushback, acionamento. Olá, Copiado 4201, no número 2 no setor, aguarde aproximadamente 2 minutos. A aeronave da companhia parece só pedir táxi, senhor. Tem 109 a bordo, 3 horas e 20 de autonomia até na Galeão, pronto para o táxi. Copiado 4040, táxi aprovado à direita, ponto de espera pista no zero, ajuste 1010, no 00. No ponto de espera, chame torre 118.95, senhor. Tem bom voo azul 4040. Sim, tipo da direita, ponto de espera pista no zero, torre 1095, 4040, bom dia. Bom dia. Azul 4201, atento, aeronave da companhia, livrando a parte principal, tem livre pushback, acionamento, chame táxi 4201. Atento, aeronave da companhia. O táxi vai puxar no 01, no 4201. 3890, contato radar, sobre a nível 330, saída pro Caracaju. O Caracaju, quando possível, Aracaju 3890. Oi, Salvador, bom dia, Azul 4040, ponto de espera, pistão no zero, pronto. Azul 4040, decolagem autorizada, pistão no zero, vento 050 graus, 044. Decolagem, pistão no zero, 4040. Linha, pistão no 7, chama alinhada e pronto, Bravo Kilo 8. fechamento 62 do nono, pushback, acionamento, portão 7. Portão 7 aprovado, chame táxi, fechamento 62 do nono. Para táxi. Patango Eco do November. Eco do November, serviço radar encerrado, 57 milhas sudoeste de Salvador. Mantenha-se assim, em condições visuais. Chame Ilhéus 1201. Bom dia, está 2597, informação hotel, pronto, Copa Brasília. 13597, aguarde para Copa Brasília, provável ar por transição elétrica, senhor. Aguardando, está 2597. 11-8. 1-9-8, 4-0-4-0, bom dia. Bom dia. Controle Salvador, bom dia, Azul 4040, decolou na 0, passa 1100. Azul 4040, contato radar, sua planilha em 340 na saída da EL. 340 da EL, 404. Mapa UV? 113. 13 a bordo, táxi aprovado, senhor, via Índia e Alfa, até o ponto de espera, pistão 0, ajuste no 0, 1 no 0. No ponto de espera, pistão 0, chame torre, frequência 118-95-4201, tenha um bom voo. Alô, Salvador, bom dia, voo no 795, quando possível, nossa autorização Brasília. Copiado no 795, número 2 para Copa, aguarde só mais um minutinho. Escuta no 7 no 5. Tráfico do escriba Luz 3-0, controle 1998. Alinha de Colo 0-5-9. Alinha de Colo 0-5-9. 3-5-1-7, pronto para cópia. 3-5-1-7, pronto. 3-5-1-7, autorizado para Sierra Bravo, Bravo Romeo, via Zulu 1-7, nível de voo 360. Decolando a pista no zero, primeira curva à direita, subida Arbor, após Arbor, Elefa. Controle 119.8, torre 118.95. Transponder 5405, TAN 3597. Brasília autorizado, 360 livre, Aperto Zulu 197. Decola da 1-0, curva direita, saída Arbor, após Elefa. 119.8 é o controle, 118.95 é a torre. 4-0-5, outra, responda 3-5-1-7. procedimento correto, 3517, chame pronto para o pushback acionamento. Confirme somente seu portão, por gentileza. Estamos no portão 4, chamará quando pronto, tá 3517. Copiado. Para o táxi do acionamento, 1221, nós estamos 112 a bordo, autonomia 420, alternando o Guarulhos. Copiado, 6211, táxi aprovado via pátio e Índia, até o ponto de espera pista no zero, ajuste no zero no zero. No ponto de espera da pista no zero, chame torre frequência 118 decimal 95. Oxina 6211, tem um bom voo. Táxi, no ponto de espera 1895, obrigado, bom dia. Gol 1715, pronto para qual, pessoal? Narciso Couto, 1715. Gol 1715, autorizado para Sierra Bravo, Bravo Romeo, via Upper Zulu 17, nível de voo 360. Decola da pista no zero, primeira curva à direita, subida Arbor, após Arbor voa Elefa. Controle 119, decimal 8, transponder 5411, gol no 715. Afirmativo, autorizado Brasília, nível 360 pela Upper Zulu 17. Decola no zero, curva à direita, Arbor Elefa. 198, controle e o transponder 5411, gol no 715. 5411, contestamento correto, gol no 715. No portão 11, chame pronto para o pushback, instrumento. Reportará, muito obrigado, no 715. Olha, azul 4201, decola, bom dia. Azul 4201, contato radar, lugar nível 340, CSL. 340, Nadaia. Para pushback acionamento 990-1804. 1804, aprovado pushback acionamento, chame táxi, senhor. Realizado, chamaremos 204. Bom dia, o Oxigênio 6211, ponto de espera pronto. 6211, bom dia, autorizado decolagem 10, vento variável 3 nós. Valinho decola, o 6211 vai iniciar. Azul 4040, chame Recife, 3325. 3325, Recife, 4040, bom dia. Bom dia. Chegada bom, desce para 4 mil pés, ajuste 1-0 na 0. Chico 362, está na escuta do controle, prossiga. 5362, chega da Bonf e desça para nível 050. Decolou 37, controle 1998. 98, obrigado, bom dia. Bom dia. Bom dia, Oxalé 629, decolou. Está cruzando 1500. Quando possível, senhor, direto Medo ou Bridge? Xanar 6211, contato radar, vou para nível 360, perfil da saída dela. É cumprindo o perfil então, essas coisas. Eu vou no 804, 157 a bordo, 3 horas e 40, apenas está feito. Viado 157, 3 e 40, confirme somente alternado? Ah, está mesmo, senhor. Campinas, copiado, voo 804, tem táxi aprovado via Pátio e Índia até o ponto de espera pista no zero, ajuste no zero no zero. No ponto de espera pista no zero, chame torre, frequência 118.95, voo 804, tem um bom voo, senhor. Ok, Pátio, Índia, voo 0.95, voo 0.4, está pegado, bom dia. Bom dia. Solo Salvador, só 3597, portão 4, puxa, estacionamento. Do portão 4, foi autorizado o embarque do voo passar a cauda, o senhor em direção ponto de espera pistão no zero. Após a passagem do mesmo em coordenação com o equipe de solo, você tem livre pushback, se não é, chame pronto para o táxi, está 3597. Assim, após a passagem da aeronave da Gol, aí está autorizado em coordenação chamada táxi, está 3597. Ok. Vou no 642, portão 08. Tem livre pushback, assinamento, chame pronto pro táxi. Autorizado, reporta táxi no 842. 7 da presente, livre pushback, assinamento, chame táxi. Autorizado, chamada táxi, 3597. Bom, bom dia, 804, gol, ponto 090, pronto. 804, autorizada minha área decolar 10, vento 020 graus, 039. Ali, decola, pista 10, bom, 804. 4201, chame Recife no 3325. 804, Colosso 43, controle 1980. 1980, bom dia. Bom dia. Controle Salvador, bom dia, 1804, decolou 1600 pés, nada é o... 1804, contato radar, para nível 360, saída da El. 360 da El, 804. Xamer 6211, chame Recife, 1-3325. 3325, pegar, bom dia. Bom dia. 12, eu vou conseguir contar, segundo 642. Então, através do 62, vai reportar. 642. Salve, Salvador, para o Saco, está 3597, com 4 horas e 20, eu pé na Campinas. 145, a bordo. 145 Campinas 420, táxi aprovado, senhora direita, ponto de espera, pista no zero, ajuste no zero no zero. No ponto de espera, chame torre na frequência 118.95.35.97, tenha um bom voo. Sim, táxi, ponto de espera da 10, quando lá pronto, torre 18.95, ajuste 10.10, obrigado, bom dia, 3.5.97. Bom dia, senhor. 642, siga o Airbus da TAM em direção ponto de espera, pista no zero via Índia, ajuste 1010, no ponto de espera 118.95, torre, tem um bom voo, voo 1642. Segue o Airbus via Índia, ponto de espera 1895, obrigado, bom dia. Bom dia.